Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora a 143ª edição do programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Edição para sábado, dia 7 de setembro de 2013. A primeira edição do mês de sábado. Aliás, do mês de setembro, peço desculpa. Do ano 2013. Este princípio tem uma finalidade. Vamos entrar para o recorde do Guinness como edição do Escolhes Tu, Escolho Eu, que começou mais séria e também mais organizada. Seguindo esta sequência de ideias e este objetivo, tenho, pois, o prazer de apresentar alguém que faz companhia neste espaço radiofónico desde o dia 5 de outubro de 2010. Na altura, uma terça-feira, porque era esse o dia do programa. O horário mantém-se. Mudou o dia, mas o horário mantém-se. A irreverência também e, como é lógico, as escolhas musicais também. Tenho o prazer de apresentar, estimados ouvintes, Nuno Miguel. Boa tarde a todos. Como o Carlos já disse, hoje é a emissão 143, escolho eu, e cá estamos os dois, para não variar, em frente aos microfones, para vos dar mais conversa e mais 6 músicas. É verdade. Ora, a partir deste momento passa a barreira do princípio, portanto podemos começar a despertar outra vez, porque já passamos, já batemos o recorde do Guinness, temos a informação de que esta já é a emissão mais séria. Não, acho que tens de prolongar mais um bocado, porque o início ainda durou mais um bocado, a primeira emissão. Tu explicares o que é e então. Não, se calhar não, porque quando disseste que o programa era feito há 2, apareceu logo a voz do urso, boa tarde! E acabou logo a seriedade. Por isso, se calhar já bateu os recordes, já. Pronto, já. Pronto. É. Hoje é um dia especial, hoje, porquê? Já. Não sabes? Aquilo combinamos, diz agora. Porque todos os dias em que se grava este programa são especiais. Exatamente. Pois foi. Mas até agora. Bom. Vamos já passar para o resumo da semana para o Carlos ficar todo contente. Ora bem, resumo da semana. Foi uma semana realmente surpreendente. Uma semana com vários acontecimentos. Ou se preferir, o estimado ouvinte, acontecimentos múltiplos. Ou ainda acontecimentos de diversas escalas. Richter, Macaulay. Também. Gravei a música mais bonita. Que, como é lógico, um dia destes, depois de um genérico, há de fazer parte de uma edição dos Escolhes Tu, Escolho Eu. E também fiz, portanto, foi realmente uma música bonita, porque faz parte do novo álbum do Carlos Bonaparte. Mas a música já foi escrita em 2009. Gravei-a ontem. Simultaneamente, esta foi... Escreveste uma música que gravaste 4 anos depois? É verdade. Que giro. Digamos também que esta foi uma semana que teve os seus momentos complicados. Na passada quinta-feira, na madrugada de quarta para quinta-feira, Carlos Bonaparte sentiu-se mal na sua residência, acabando por cair depois de uma forte arritmia. O jovem de 27 anos acabou por cair mal e ainda hoje tem algumas dores no pescoço devido à queda. Felizmente, as 3 perdas de consciência que acabou por se dar conta depois mais tarde não tiveram consequências de maior. Mas, ainda assim, as únicas consequências que tiveram foi um grande sobressalto e, simultaneamente, duas noites mal dormidas, uma bastante dormida, mas mal dormida, e outra não tão muito dormida, mas melhor dormida, se é que assim me entendem. Foi também uma semana em que, portanto, foi também uma semana de consolidação da vida pessoal do Carlos Bonaparte, pelo positivo, o que não aparenta, dadas aquelas circunstâncias, não é? E foi também uma semana, portanto, em que, enfim, foi uma semana em que tivemos um total de 7 dias, e que não tivemos discursos políticos de maior, portanto, não houve nada a criticar, que é uma pena, porque o Carlos Bonaparte, segundo já vem sendo habitual, sempre tem de mandar vir com alguma coisa. Esta semana não, não houve assim nada de especial para mandar vir. É realmente a parte mais negativa da semana, não ter havido nada para mandar vir. É que ainda por cima, o single que saiu da Lady Gaga, que nem era suposto sair, com a Cher, do qual Carlos Bonaparte teve conhecimento esta semana, ainda por cima, até uma música gira. E quanto à Celine Dion, está bem, pronto, a música não é boa, mas isto hoje em dia, os grandes artistas que já estão no mundo da música, portanto já não conseguem fazer coisas muito boas, portanto, nem dá, é tão esperável que nem dá para criticar. Portanto, foi uma semana diversa, realmente, com acontecimentos diversos, com emoções diversas, uma semana interessante. Eu tenho duas coisas a comentar. Primeiro, porque é que estás a falar do Carlos Bonaparte na terceira pessoa, parece um jogador de futebol. O Carlos está pronto para ajudar a equipa, o Carlos está pronto para trabalhar e para agarrar a oportunidade quando tiver a sua oportunidade. Bom, pois não sei o que é que se passou com a minha cabeça. De facto, creio que hoje, ao levantar-me, bati com a cabeça no ferro. Ou melhor, o Carlos Bonaparte bateu com a cabeça no ferro. E, por consequência, com esse ato involuntário, acabou por ter este nó no cérebro, que aparentemente ainda não se desatou, mas esperemos nós que ao longo do programa... Mas pelo visto deu-te alguma deficiência no discurso, por isso vais bater mais vezes com a cabeça. Exatamente. Quando acordares. Todas não formas... sei, pode ser uma rotina que queiras ganhar. Acordas, bates com a cabeça em algum sítio. Exato. Não sei pois, se tu queres ou não. Mas... Caros ouvintes, muito bom dia. Aqui está o vosso amigo locutor, Carlos Bonaparte. Ao que me consta, ele hoje está muito bem disposto. Não, o Carlos Cabeçudo. Por exemplo. O Zé Ceguinho, é mais não, giro. O Zé Ceguinho Cabeçudo. Gosto era mais. Gosto mais. Gosto mais. A segunda coisa é que hoje não bateste o recorde de início sério, porque no dia 25 de janeiro de 2011 tivemos para aí 8 minutos ou 9 de início sério, quando tu apresentaste os biquíni com Kozeli Ailakan. Portanto, ainda tens que trabalhar muito para... Mas é que não há problema, porque se não, o Carlos Bonaparte não tem que trabalhar se muito. Se te des conta, caro Nuno, ainda estou nesta fase séria do, portanto, deste meu discurso. Ah, tudo bem. Ainda que involuntariamente, ou seja, supostamente não era suposto, passando a redundância e o pleonasmo da questão, não era suposto haver, portanto, este momento tão sério. Mas, efetivamente, o cérebro do Carlos Bonaparte não permitiu uma maior descontração após os minutos iniciais. Assim acontece, é como uma partida de futebol, toda a boa equipa entra também nos seus dias de maior contenção futebolística. Isto reportando, como é lógico, ao desporto rei no Ocidente Europeu, pelo menos. A visão do Nuno Miguel ficou agradada com uma certa cena vista há poucos segundos e o cérebro do Nuno Miguel também ficou eternamente esclarecido, já que é bonito quando se vê um gato a passar por um cão e o cão não dá sinal, nem sequer nada nem manifesta. Fica apenas a olhar, a verificar o que o gato faz, a descer as escadas, a saltar e fica no seu recanto deitado. É uma cena bonita de se ver no mundo animal, não concorda, Carlos Bonaparte? Precisamente, é verdade. O cão do nosso estúdio acabou de fazer isso. Exatamente. A verdade é que é vida, não é vida selvagem, mas é vida animal, como disseste bem. É de facto uma... Enfim, digamos que é um exemplo de como animais de espécies distintas podem conviver entre si. É o que acontece todos os sábados neste programa. Exatamente. O Carlos Bonaparte poderá então fazer a sua alusão à primeira música de hoje. Entre o orangotango e o crocodilo, sendo que o crocodilo sou eu. Pronto. Ou se quiseres, tu podes ser o orangotango, eu posso ser o orangotumba. Eu não, mas... o Carlos Bonaparte pode. Pois, o Carlos Bonaparte aceita. Iremos até a Alemanha, Carlos Bonaparte. É verdade, vamos até à Alemanha para ouvir uma música chamada Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein. Esta música foi escolhida por vários motivos. Um deles é que os ouvintes, quando escutarem a melodia, vão reconhecer algo como canta, canta, minha gente. Canta, canta. E quando os ouvintes... Ah, sem perder a seriedade deste programa, quando os ouvintes escutarem a primeira melodia, já sabem qual vai ser a segunda. A primeira minha. Pronto. Digamos... Digamos que o Carlos Bonaparte acabou de estragar a surpresa para a segunda melodia, porque era uma coisa totalmente inesperada. Não fui eu, peço desculpa. Ah, foi o Carlos Bonaparte. Nem o Carlos Bonaparte, peço foi o Zé desculpa. Cabeçudo. Mas a verdade é que foste tu que acabaste por, portanto, revelar a tua escolha. Mas quem falou na melodia foi o Zé Cabeçudo, não fui eu. Pois, mas isso eu não podia prever, não é? Não previas, mas falavas tu com o Zé Cabeçudo, pronto, podia ser que ele não falasse. Exatamente, pronto. Mas, visto que não foi a tempo, paciência. Bom. Dizia eu então que vamos escutar esta música... E como eu dizia, ela foi escolhida por vários motivos. Primeiro, por este, porque tem, faz lembrar automaticamente uma música de um artista que eu não vou dizer para não estragar ainda mais a surpresa. E, simultaneamente, faz lembrar aulas de alemão. Entre os anos 2003 e 2004. Aliás, peço desculpa. 2002. 2002 e 2003. 2002 e 2005. E 2004 a 2005. Carlos Bonaparte teve aulas de alemão. As mesmas já haviam sido tidas primeiramente em 2001/2002, mas Carlos Bonaparte reprovaria nesse ano letivo, enfim, fruto também de uma depressão que já começara alguns anos antes e que naquele ano se manifestara principalmente. O jovem, na altura de 16, 17 anos, aliás, 15 a 16 anos, foi vítima de uma coisa que hoje muito se fala, até em exagero, mas na altura nem sequer havia nome para classificar o que era o bullying. A verdade é que, em 2002 e 2003, o ano em que se reencontrou com a Mil Caralhadas, Carlos Bonaparte conheceu um novo rumo na sua vida. Casou-se, entretanto, com o próprio Mil Caralhadas e tem feito uma vida feliz desde então, no caso desde 2005. Mas, até lá, ele teve aulas de alemão, porque, para que os dois se entendessem, convinha que um soubesse falar o idioma do outro. A nota disto tudo é que eu tenho a impressão que em 2005 o Carlos Bonaparte quase nem se encontrou com o Olhadas. Mas já, não precisam estar juntos para se casarem. Também é exatamente, verdade. Exatamente. Basta, recordemos que no Facebook existe a possibilidade de colocar que se está casado e é, portanto, o suficiente para estar casado. Mas dizia eu que faz reportar essas aulas de alemão. Com realmente professores muito... ou com uma professora que acabou por ser enigmática. Eu não vou dizer aqui o nome porque realmente não é correto. Ou posso dizer? Não é correto? Não. Fala só na Livelinha. Pronto, eu falo na Livelinha. Pronto, é suficiente. É a professora Livelinha. Exatamente. Falo na Livelinha, na professora Livelinha, que é... que foi um marco. Foi um marco na minha vida. Por vários motivos. Um deles... Ela foi a última professora a quem o Carlos Bonaparte, então um jovem dos seus quase 18 anos, fez uma birra. Por voltas de março de 2005, Carlos Bonaparte... aliás, de 2004, peço desculpa. Carlos Bonaparte tem um confrontamento com a professora, com respeito a trabalhos de casa. Se ele fez ou não os trabalhos de casa. Carlos Bonaparte responde que não, ao que ela disse, eu já estava à espera. Não sei exatamente porquê, sei que Carlos Bonaparte ficou sentido e de imediato respondeu que não fazia sentir bem o descrédito dos professores. A verdade é que ela também disse e não faz sentir bem quando os alunos não fazem os trabalhos que eu mando. Aquele teve uma pequena discussão, digamos assim, coisa de um minuto, nem tanto, mas vai uns 40 segundos sem exagero, e a verdade é que Carlos Bonaparte foi a primeira vez que pôs a mão na consciência e pensou, bem, realmente, isto não é a arte mais correta. Eu tenho a minha razão, mas se não fizer nada, perco-a. E, portanto, de aí em diante, continuou sem fazer os trabalhos de casa. Mas, de todas formas, foi um aluno mais aplicado. A verdade é que este aluno, este jovem da escola secundária neste Castro, isso aí... peço desculpa, mas tenho demasiado orgulho em dizer para calar. A verdade é que, digamos, foi uma professora que apresentou esta música cantada por uma outra intérprete, que não vamos ouvir aqui agora porque vamos ouvi-la hoje, que é a Nana Muscuri, que é uma cantora grega que canta em alemão. E dizia eu que, em alemão e não só, mas dizia eu que esta, portanto, esta música é uma música também ela alegre e marca um outro momento na vida deste jovem de 16, 17, 18, 19 anos, que é a mítica C12. Muitas das vezes a música com que, digamos, abria o computador, aquela que escutava primeiro assim que ligava o computador, era precisamente esta música. Porque era uma música, digamos... Para terem uma ideia, o título quer dizer Bons Dias, o Sol Brilha. Guten Morgen, Sonnenschein. Na verdade, alemão foi a única língua que Carlos Bonaparte não conseguiu aprender. O único idioma. Já que de francês ficou bastantes coisas. De inglês, não pela sua aversão, mas ainda assim muitas coisas ficaram. simultaneamente do português e do espanhol, pronto, é natural, não é? Já muita coisa também sabia. Quanto ao russo, tirando o Spokojno, não sabe grande coisa. E quanto ao romeno, está agora a aprender. De todas as formas, também é um incentivo para recuperar algumas coisas do alemão. Digamos que Carlos Navarro está a tornar-se mais internacional, mas não pela via mais fácil. É, aliás, uma característica do jovem agora de 27 anos, que é ir sempre pelo caminho mais difícil. E, portanto, é... Enfim, esta música tem também outra particularidade, é que ela é tocada pelo instrumento... Digamos que o que começa a melodia foi um instrumento que em 1996 Carlos Navarro tomou nas mãos, em setembro de 96, para começar a integrar o grupo de música popular portuguesa da Turma Musical de Santa Marinha, então designado de Grupo de Cavaquinhos da Turma Musical de Santa Marinha, que fica numa rua que da direita tem pouco, apenas o nome. Digamos que foi, portanto, toda uma panóplia, toda uma parafernália de motivos que levam o jovem de 27 anos, a caminho dos seus 28, e se tudo corre bem a partir dos seus... Aliás, se tudo corre bem, também tentar chegar aos seus 90 anos, ainda falta muito, mas vamos esperar que sim, não é? E, portanto, dizia eu que há essa parafernália de motivos para escolher esta primeira música. Comentários de Nuno Miguel são que se seguem, não é verdade? Exatamente. Pode. O primeiro é que a rua da referida tuna, de direita tem pouco, porque na verdade direita foi o nome inventado pela maioria do povo redundante e habitante naquela zona, já que o nome oficial é alguém da família Reis, que dá-se muito bem com a Candidinha. Segundo comentário que queira. Carlos Bonaparte não fazia o trabalho de casa, porquê? Carlos Bonaparte era uma pessoa muito ocupada. Tinha desde logo a Rádio Vírcio, que era uma rádio que era, enfim, era maior até que ainda não era. Portanto, tinha a Rádio Vírcio, a Rádio Vírcio 2, uhum. Tinha a Rádio Líder, tinha a Rádio Primeira Mão. Quatro estações de rádio, mas que eram em direto e, portanto, tinham... Uma delas era uma rádio apenas de notícias. E essas, sim, eram as verdadeiras ocupações do Carlos Bonaparte. Também era um grande compositor, portanto, ele também tinha muitos espetáculos, não só no mundo imaginário, mas também na vida real, já que percorreu todo o país com o grupo de música popular portuguesa da Turma Musical de Santa Marinha. Portanto, a escola era um pormenor, ficava arrumado. E também digamos que o jovem era inteligente, ele pouco estudava e ainda assim tirava boas notas. À parte daquele ano de 2002, como já disse, acabou por reprovar devido a uma depressão que se assentou naquela altura, mas tirando esse motivo... Mas os trabalhos de casa eram pormenores dispensáveis. Os trabalhos de casa eram pormenores... Já agora, para os ouvintes, conto apenas um episódio, que acho que é interessante. Contextualizando apenas, a forma que o jovem tinha de ter os seus testes corrigidos era a seguinte. Escrevia os testes em braille, e o professor, que é, para quem não sabe, é a escrita oficial dos ceguinhos e dos cegos também. Digamos que o jovem escrevia em braille e depois uma professora que entendia o braille transcrevia para a, digamos, escrita normal os textos na mesma folha para que a professora normal, não é, de todos os alunos, pudesse corrigir. Há, portanto, um momento, numa aula de português, no 8º ano, em que Carlos Bonaparte pega numa folha de um teste. A professora pergunta, Carlos, fez os trabalhos de casa? E Carlos Bonaparte responde, sim. Reação da professora de português, fez os trabalhos de casa? Alegria! Pum! Foguetes! Pum! Esta foi a reação da professora. Na altura era campos lexicais. Carlos Bonaparte começa. Mar, marinheiro, peixe, água... Marzia, areia, praia... Palavras do género. É interpelado pela professora, todavia. Como é que é campos lexicais? No meu tempo era área vocabular. Carlos Bonaparte, tenho a certeza que fez o trabalho de casa? Tenho, professora. Certeza absoluta? Sim, professora. Analítica? Sim, professora. Sintética. Não, professora. Pois não. Essa é uma folha de teste. foi um momento irónico na vida de Carlos Bonaparte que, pronto, realmente bem parecia para a professora ser, bem parecia para a professora bom demais que eu fizesse trabalho de casa. Na emissão 6043, qual eu escolho eu, a canção número 1 tem como título... Guten Morgen, Sonnenschein. Intérprete. YouTube Music, não sei como é que se chama aqui o intérprete. Orquestração. YouTube Krasman. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht wird dir verborgen, doch du musst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. So ist das Leben. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht wird dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen, weck mich auf und komm herein. Und durch deinen Sonnenstrahlen tanzen meine Träume rein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf. A canção número 2 será escolhida pelo Nuno Miguel e será uma surpresa para todos. A verdade é que vamos viajar até ao Brasil e há dois motivos fortes para a próxima melodia. Três, na verdade, porque o segundo divide-se em dois. Poderei ter autorização para dizer três ou dois motivos e o segundo dividido em dois, Carlos Bonaparte? Poderás dizer... dois. Aliás, poderás dizer três. Penso. O Nuno Miguel poderá dizer três. Sim, o Nuno Miguel poderá pronunciar o número três. O Nuno Miguel conta que vai falar sobre um grupo que nunca foi referido neste programa. A verdade é que o Nuno Miguel passou a sua infância, cresceu, portanto, nos seus primeiros anos de vida, a ouvir músicas originais, e não só, de um agrupamento musical chamado Trovadores Aprendizes. Uau! E... nessas atuações que eram, sobretudo, à sexta-feira à noite, uma das músicas que eram interpretadas mais tarde, não tanto na sua infância, mas alguns anos mais tarde, era esta que vamos ouvir daqui a poucos minutos. O segundo motivo, o Nuno Miguel passa a explicar. A verdade é que o Nuno Miguel, poderei dizer até centenas, claro que não andei a contabilizar, mas terá ascendido a centenas as noites que Nuno Miguel teve atuações teatrais e antes de cada atuação teatral, o senhor do som, que por acaso não é só o Nuno Miguel que conhece, Carlos Bonaparte também conhece há muitos anos, o senhor do som colocava várias músicas para entreter as pessoas que iam chegando e para, sobretudo ao ar livre, dar o sinal, dar o ambiente de que iria haver ali uma noite cultural. E uma das músicas que se ouviu durante muitos anos foi também esta. Portanto, eu quando ouço a melodia, quando o Nuno Miguel escuta a melodia que se segue, faz reportar, além do Salvador de Aprendizes, um agrupamento musical que hoje faz a sua estreia nos cursos do Nuno Miguel, além dos Salvadores Aprendizes, faz logo reportar a uma das centenas de noites teatrais na qual participou. Nas quais participou. Nuno Miguel junta também outro facto mais recente. Domingo, 1 de setembro de 2013. Um dia que ficará guardado, não só em relação a um dos melhores dias do ano, mas um dos melhores dias que Nuno Miguel já compareceu, já teve a oportunidade de desfrutar. E a verdade é que no convívio que houve nessas bandas, quando alguém que abra e espera por um vagão, antes de certas atuações que houve num determinado palco improvisado, o mesmo senhor que colocava esta música esteve lá a dar som ambiente durante a manhã, durante o almoço, e lá está. Mais uma vez fez-me reportar as noites culturais pré-início de espetáculo teatral. É uma música que traz recordações para Nuno Miguel e é por isso que Nuno Miguel as escolhe, com três motivos, tal como Carlos Bonaparte me deu a autorização. Está compreendido, Carlos Bonaparte? Está compreendido. E Nuno Miguel faz também uma referência à música brasileira, quando é feita com cuidado, com qualidade, que é o que eu acho, é o que eu me refiro a esta melodia que se segue, que é uma surpresa para todos. É do Martinho da Vila, chama-se Canta Canta Minha Gente e vai fazer a sua aparição neste programa. Creio eu que é a estreia de Martinho da Vila neste programa. Por acaso, sem ser agora já com ironias, falando em estreias, por acaso também creio que é. Eu conto muito o que terá havido, porque acho que já houve aqui a mulheres. Não. Então é a primeira vez do Martinho da Vila, não é? Mais um artista que entra para o histórico artista ceguinho. Que é aquele que eu consulto, não é? Já agora. Uma coisa que eu não... O Carlos Bonaparte não sei como está na liderança. Terá sido um erro de quem digitou tais letras? Eu acho que sim. E daqui a uns tempos que ainda vai estar mais na liderança. Vai estar aí, já não vai estar em execo com genéricos. Exatamente. Voltemos ao estrangeiro. Da Alemanha viajemos até ao Brasil. Ora, os dois países que participaram na final do Mundial de Futebol de 2002, mas que nada têm a ver com o assunto. Martinho da Vila vai interpretar Canta, Canta, Minha Gente. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. Vai melhorar. Mas eu digo... Estávamos no ano 2006. Carlos Bonaparte era um jovem estudante universitário, quase a completar os seus 20 anos. O sonho académico, o sonho universitário, era ainda isso, um sonho. O jovem encontrava-se em casa de fim de semana. Ou já teria ele 20 anos e estaria a viver apenas aquele que foi o melhor verão da sua vida. O verão de 2006. Sim, o verão que superou o verão de 99. Na verdade, Carlos Bonaparte estava de madrugada, ou se quisermos já chamar de manhã, a navegar na internet. Na verdade, o que ele andava a procurar era uma coisa que ainda hoje muitas vezes procura. Efeitos sonoros. Foi parar uma página de internet chamada americansounds.com. E para sua surpresa, o que encontrou foram, para além de alguns efeitos sonoros, melodias em qualidade bastante reduzida, mas melodias completas para download. Na sua maioria, melodias de Natal. E na sua maioria, melodias cantadas por Celine Dion. É então que Carlos Bonaparte descarrega uma melodia que, digamos, este nosso amigo está a reproduzir para tentar elucidar aos nossos ouvintes, mas, como é lógico, não é essa a ideia, é que a melodia seja uma surpresa. Mas dizia eu que... já disse o nome da música, mas não é surpresa. E digamos que ele ouve aquela música e o impacto é, de facto, bastante grande. Primeiro, porque não conhecia a interpretação da Celine Dion. Segundo, porque já conhecia a música, mas não sabia dela. Foi quase que uma redescoberta. E a verdade é que... digamos que aquela madrugada e aquela manhã, se quisermos, foram, digamos, bastante impactantes, porque, simultaneamente, Carlos Bonaparte viveu ali momentos vários intensamente. O estar, digamos, no lugar mais preferido, ou, digamos, no lugar que mais gostou de estar até hoje, a sensação de viver o final da semana, creio que era um sábado, creio que era aquilo de sexta para sábado, ele tinha algo que é muito especial para ele, que era o seu portátil. Tinha o portátil, estava aliás a ouvir as músicas no portátil e a baixá-las no portátil, e tinha ao lado uma televisão. Naquela altura ainda não havia assim as boxes dos operadores e tudo mais. Aliás, o próprio Carlos Bonaparte naquela altura nem sequer tinha uma internet sem fios. Em 2006, ou seja, há 7 anos atrás, Carlos Bonaparte nem tão pouco havia tido a sua primeira namorada. Isto para que tenham uma ideia das mudanças que então se passaram. Nem sequer a conhecia tampouco. Na verdade, Carlos Bonaparte era um jovem solitário, igual, e nesse aspecto ainda hoje se mantém. Ainda que na altura, enfim, não fosse tanto se calhar como é agora. Ele baixou várias músicas do American Sounds, mas achou que a qualidade das músicas era demasiado pouca. Ele queria algo melhor. E tentou, na internet, encontrar estas músicas. Mais tarde, enquanto passava um fim de semana na casa de um amigo, o mesmo apresentou-lhe o compartilhador que acabaria por mudar a sua vida. E daí conseguiu muitas músicas. Mas foi, curiosamente, por outro compartilhador, aquele que já conhecia desde 2005, que conseguiu, no verão de 2006, baixar toda a discografia da Celine Dion. E daí vinham, então, estas músicas. A mítica. A melodia da Celine Dion. Uma versão da Celine Dion. Os ouvintes poderão perguntar, mas então, mas porquê esta música agora e não mais tarde? Sim. Carlos Bonaparte tem já várias escolhas até o ano 2014. A questão não está aí. A questão está é que muitas vezes as conversas com enfim, com uma determinada pessoa, que não importa por acaso, terminam da seguinte forma. Ele, que os anjos te protejam. Ou melhor dizendo, ela, que Deus te bendiga. Ele e que os anjos te protejam. E ela, amém. É desta forma que Carlos Bonaparte se aproxima de uma nova imagem de Deus. É, que é uma coisa toda inesperada. Aliás, já abordada na passada edição do programa Conversas Aleatórias, no dia 1 de setembro. Que os ouvintes, aliás, ainda podem escutar, ouvir e baixar. Baixar não o som, mas baixar do site. Aliás, uma raridade, porque é dos cerca de 5% de programas que está disponível. Portanto, aproveitem, porque não é todos os dias que temos aqui... mas agora, a sério, é efetivamente uma situação bastante interessante, porque de repente temos aqui uma conjugação múltipla de memórias e de sensações. Carlos Bonaparte foi depois dormir naquela manhã de fim de semana. A verdade é que não tinha pressão alguma. Acordava quando quisesse, fazia depois o que quisesse. A única pressão que ele tinha era comentar os seus fotologs quando acordasse. Fora isso, os seus, ou seja, os favoritos, os amigos. Fora isso, tudo bem. Teria uma tarde inteira para ver música, teria uma tarde inteira para brincar às montagens, teria tardes inteiras, se tivesse espetáculo, para ir aos espetáculos. Sim, porque na altura ainda fazia parte do grupo de música popular portuguesa Ator Musical de Santa Maria. E, efetivamente, aliás, de onde saiu em 2012 e consta no seu livro A Minha Biografia, parte 1, que não se arrependeu da atitude. Já lá vai um ano. Aliás, é uma marca porque fez precisamente, ou faz precisamente neste domingo, dia 8 de setembro, um ano que saiu dessa coletividade. Num espetáculo agora que se realizou na cidade, muita cidade de Vila Nova de Gaia, num encontro de três coletividades, uma de Ovar, uma de Canivelo, uma freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, e então esta turno musical de Santa Marinha. E portanto, por isso é que hoje também está muito presente, porque Carlos Bonaparte lembra-se bastante deste último espetáculo. Aliás, um espetáculo que correu bastante bem. Mas dizia eu que, com efeito, foi um grande momento esse que originou esta escolha. Celine Dion com Amazing Grace. Há comentários? Não, senhor. Então vamos à música Celine Dion com Amazing Grace. Amazing grace, how sweet. como será compreensível e óbvio, em todas as emissões das Cores que escolho eu, que, como o Carlos Bonaparte já referiu no início deste programa, sábado 7 de setembro, em todas as emissões, há, por acaso até foi Nuno Miguel que referiu, há 6 músicas e todas elas têm algum significado, têm alguma importância relativa, grande ou pequena, para cada um dos locutores. Mas a verdade é que há escolhas mais especiais que outras. A escolha que se segue é de veras... É um símbolo. É marcante, não direi que muda a vida de Nuno Miguel, mas é um símbolo importante que já perdura há vários anos na vida de Nuno Miguel. Decorreu o ano 2002, quando, e voltando a referir um tema que foi mencionado há 2 semanas neste programa, a Music Television, numa altura em que, imaginem só, ainda transmitia música, no seu espaço denominado Teletexto, tinha um recanto chamado Spit It Out. Traduzindo literalmente para português, é cospe cá para fora, mas o seu conceito era escrever para o mail concedido pela MTV Europa para desabafarmos, no fundo, por escrito. Deixámos a nossa opinião, as nossas perguntas, os nossos comentários sobre o assunto que cada um dos jovens quisesse. Jovens ou não só, mas como será compreensível, a grande maioria dos participantes eram adolescentes. Nuno Miguel participou. Escreveu o seu primeiro mail para Spit It Out sobre os Estados Unidos da América. Considerava ele, e baseando num facto de contado e narrado por uma cantora portuguesa, Lúcia Muniz, que quando chegou à Universidade nos Estados Unidos da América, quando contou que era portuguesa, os americanos, portanto os nativos, os locais, perguntaram a Lúcia se ela uma vez tinha estado na Europa. Era um exemplo daquilo que o Nuno já achava antes. Os norte-americanos, mais concretamente os Estados Unidos da América, já que no Canadá consideram Nuno Miguel um cenário real diferente, os habitantes naturais dos Estados Unidos da América, na sua grande maioria, são ignorantes. Julgam-se os mais importantes, têm o poder, têm a tecnologia, têm a influência que têm sobre o mundo, na altura, há uma década mais do que agora. Mas, olhando para a pessoa, os nativos americanos, a inteligência e o conhecimento não era uma coisa que abundava. Não eram coisas que abundavam. E Nuno Miguel escreveu sobre o assunto para a Teletext da MTV. Deixou lá disponível e visível para todos. Hoje em dia, se fosse num determinado portal chamado Facebook, era algo público, visível para qualquer visitante, o seu contacto de endereço eletrónico. Passados poucos dias, 1, 2, foi na mesma semana, acedeu à sua caixa de correio eletrónico e constavam lá um e-mail de um nome desconhecido para Nuno Miguel. Abriu, leu e concluiu. Era alguém que tinha lido aquela opinião sobre os Estados Unidos da América no Spit It Out da MTV, tinha concordado em pleno e, ao verificar que o mail de Nuno Miguel tinha ficado disponível, decidiu repostar e escrever a Nuno Miguel. Vinha da Bulgária, da cidade de Stara Zagora. Foi assim que iniciou uma relação, sempre à distância, claro, mas com vários momentos de partilha, vários momentos de comentários e muita conversa sobre desporto, já que ambos seguiram para a comunicação social. Entre Nuno Miguel e uma amiga da Bulgária. Se iniciou no dia 25 de julho de 2002 e ainda hoje não propriamente, mas ainda há poucos dias, voltaram a trocar mais umas palavras. Isto porque, na semana passada, e precisamente no Open dos Estados Unidos da América, torneio de ténis, um dos 4 Grand Slams, um dos 4 torneios mais importantes do ano no ténis, houve um duelo entre João Sousa e Grigor Dimitrov. Português, búlgaro. Primeira vez que houve um duelo em Portugal-Bulgária nos grandes slams dos últimos anos. Escreveu Nuno Miguel, a amiga da Bulgária, que o resultado ia ser 6-0, 6-0 e 6-0 para o búlgaro. Um top 20, top 25, um dos jovens mais fortes da atualidade, contra um português, coitadinho, João Sousa, que estava ali quase sem querer. A verdade é que João Sousa ganhou o referido encontro. Passou à fase seguinte. E voltaria a ganhar, até se encontrar com Novak Djokovic, o melhor tenista do mundo. E a amiga da Bulgária, que curiosamente não havia respondido ao meu no dia anterior. Parece que, adivinhando que o resultado não iria ser bem aquele, quando acabou o jogo, a amiga da Bulgária escreveu ao Nuno e disse: nós aqui estamos a rir-nos para não estarmos a chorar. Porque a derrota de Dimitrov, mas pronto. Depois lá contou que não gosta tanto dele como a maioria das pessoas, querem fazer parecer que o Dimitrov é melhor tenista do que aquilo realmente é, e contou até que entre um duelo entre Dimitrov e Roger Federer, tenista suíço favorito dessa amiga de Nuno, ela iria querer que Roger Federer ganhasse. Não é patriota ao ponto de ser obcecada. Isto para dar um exemplo da boa relação que ambos mantêm. Ainda no mês de julho deste ano, quando nós nos lembramos, o Nuno Miguel referiu que estavam-se a assinalar 11 anos desde o primeiro contacto entre os dois, ela disse logo: é a altura de visitar Portugal, não? Talvez em breve, quem sabe. E curiosamente, os seus pais até estão a lidar com uma empresa de alfena em Valongo. Momentos curiosos, e tudo para referir que Nuno Miguel já recebeu mais do que uma lembrança física. Chegou à caixa de correio e havia algo que tinha vindo de Staras Agora, da Bulgária. Curiosamente, a tal amiga búlgara que tinha criticado os Estados Unidos, ou seja, ao ir de encontro ao que Nuno tinha escrito no Spiral Time TV, quando chegou aos 8 anos foi viver para Chicago, nos Estados Unidos da América. E lá faz a sua vida. Se bem que essa amiga Nuno é muito viajada. Estados Unidos, Paris, já esteve na China, na Alemanha. Encontra-se nas últimas semanas na Bulgária, em período de férias, mas há de voltar a Chicago. Uma das encomendas que Nuno Miguel verificou que tinham vindo diretamente de Staras Agora, e se Nuno Miguel não se engana foi a segunda, já que a primeira foi uma lembrança de Natal, mas no ano seguinte, creio eu, de 2005, Nuno Miguel recebeu um CD. Um CD de música de Jeff Buckley. O primeiro e único CD deste cantor que não se finou aos 27 anos, mas foi aos 30. O único álbum completo deste norte-americano, que curiosamente nasceu no dia 17 de novembro, um mês depois da búlgara em causa, 17 de outubro. O único CD chama-se Grace. O single, faixa número 2 e primeiro single do referido álbum, foi lançado em janeiro de 1995. É até aí que vamos recuar, para um álbum que foi lançado a 23 de agosto de 1994, fez há pouco 19 anos. E ficou sempre, eu escutei com toda a atenção, aliás, ai do Nuno Miguel que não escutasse com atenção um álbum que tinha vindo diretamente da Bulgária, a primeira vez tinha recebido músicas diretamente do estrangeiro. E desta música ficava sempre o primeiro verso. There's the moon asking to stay. E ficava, entranhava na cabeça de Nuno Miguel. Até que um dia, e até respondendo a um discurso que Carlos Bonaparte trouxe há pouco sobre os seus tempos de aulas, recorda-se Carlos Bonaparte. Aproveita, não é? Estava o Nuno Miguel na faculdade, talvez no segundo ano, quando num tempo de um lazer, num intervalo de uma aula, colocou no seu computador, era uma aula de informática, colocou no seu computador músicas do álbum Grace, de Jeff Buckley. O professor escutou e aproximou-se. Nuno até pensou que poderia. Não se assustou muito, porque o tempo era de intervalo e havia liberdade para tal, mas Nuno até chegou a pensar que o professor ia dar um sermão por causa da música. Mas a verdade é que o motivo que levou o professor a aproximar-se de Nuno foi dar os parabéns pela música que já ouvia. E o comentário do professor foi: Jeff Buckley morreu cedo demais, esse homem, porque apreciava o género, o estilo e a garra de Jeff Buckley. Com todas estas recordações e estas referências, sobretudo à Bulgária, apesar do artista ser norte-americano, e apesar de o estilo musical não corresponder à música que escutamos, Nuno Miguel vai fazer aqui uma resposta que, não sendo inédita, é muito pouco frequente neste programa. Vai responder ao título da música que se escutou há cerca de 10 minutos. Depois de Amazing Grace, iremos escutar Jeff Buckley com Grace, com autorização do Carlos Bonaparte. Como é claro, obtida. No meio de tanto discurso de 10 minutos, Nuno Miguel iria referir a algo que lhe escapou, por menor apenas. Jeff Buckley fez a sua segunda aparição neste espaço, já que a primeira, e também numa escolha Nuno Miguel, que já na altura fazia parte deste programa, a primeira música, e até há pouco única, de Jeff Buckley tinha sido uma versão de Aleluia, a última música da emissão de 30 de Abril de 2011. Discurso concluído, Carlos Bonaparte, para a parte do Nuno Miguel. Esta Grace não é uma música que começa com... O Carlos Bonaparte acabou de escutar, não sei porque já fazer pergunta. Pronto. Só para ter... E eu perguntei porquê. Porque esta música também é muito especial para mim. Não, para o Carlos Bonaparte é capaz de ser. Sim, para o Carlos Bonaparte também é muito especial. Uma vez que o Carlos Bonaparte estava à procura de músicas, de discos, foi quando descobriu que se podia baixar daquele compartilhador de discos. Também o mesmo verão. E então baixou um disco de um cantor, que aquilo era Jeff Buckley. Ou o que é que era aquilo? Ele não conhecia, mas decidiu baixar para experimentar. Eu vi várias músicas e tal, minha moça me chamou a atenção, mas há uma que o chamou a atenção, chamada Grace. Sim. E portanto, estava aqui a ver um ET. Continua. O que é isso? e portanto, de facto, digamos que esta é a música mais especial. Aliás, é uma música bem especial para Carlos Bonaparte. Agora vamos ouvir uma outra artista que eu já aqui referenciei. Estamos muito viajados. Já fomos à Bulgária, ainda que por palavras, não por melodias. Já fomos primeiro à Alemanha. Não, mesmo assim foram 4 países diferentes. Alemanha, Brasil, Canadá e Estados Unidos da América. Exatamente. Céline Dion, a canadiana que participou no Festival da Europa. Já agora, quatro países. Não ponhas música, senão... Não, mas era esta música para referir. Ah, sim, sim. Eu disse, não ponhas música, senão saiu o nosso amigo. O que é que eu ia dizer? 4 países. Ah, pois Alemanha, agora, Brasil, sim. Canadá, pois, Estados Unidos. 4 escolhas, 4 países, sim. Pronto, depois vamos até à Bulgária. Agora é a Grécia. Agora é a Grécia. E por acaso a última também vai ser de outro país. Pronto, ainda bem. A Grécia. Porquê que eu escolhi uma música vinda da Grécia? Carlos Bonaparte escolheu. Há uma coisa que eu achei muito engraçada. Se os ouvintes forem ao painel de controle, ainda se tiverem o Windows XP, ou o 7 também acho que tem isso, podem ver que tem à vossa disposição vários teclados. Recentemente, eu como estou a aprender romeno, gosto disso e portanto, coloquei aqui o teclado romeno. Mas não sei o que é que me deu. Ontem falava com uma das pessoas que conheço da Roménia e disse-lhe o seguinte: não sei o que é que me está a dar na cabeça. Acho que sem querer bati, sei lá, caí da cama abaixo, uma coisa qualquer. Mas há alguns dias que mando com ideias de pôr aqui o teclado grego. Não sei porquê, não sei o que é que me deu, mas pronto, ando. Foi uma pancada que me deu qualquer de pôr aqui o teclado grego. Ainda não pus, mas se calhar as tantas. Um dia, nem dizer só para brincar um bocadinho, só para ver se está tudo ok. Depois volto a retirar. Porque este não é nada instalado, ou seja, uma coisa que já vem no Windows, tu podes ativar ou desativar. Pronto. E então? Digamos que... a nossa viagem vai-se agora até à Grécia para ouvir outra música que também me marcou, mas eu decidi fazer diferente. Como as emoções neste programa são muitas, pelo menos das minhas escolhas, é verdade que a música, ou seja, a versão que mais me marcou é da Celine Dion. Mas como a Nana Mouskouri também me marcou muito, eu vou trazer precisamente a versão da Nana Mouskouri. Vamos por partes. Eu conheci esta música, e acredito que a conheci mesmo, pela Celine Dion. Na altura tínhamos uma amiga, que eu vou dizer aqui o nome, porque não é o nome real dela, mas era assim que ela era conhecida, que era a Kate. E ela, na altura eu ainda nem sequer tinha internet, mas ela arranjava músicas na internet. Ela e uma professora de história. Uma, não é nenhuma daquelas que nós tivemos. Era um professor de apoio. E já não sei qual das duas pessoas é que me arranjou a música Ave Maria, na versão da Celine Dion. Eu ouvi aquilo e a minha alma ficou... Uau! O sentimento com que aquilo era interpretado, realmente não havia palavras. E aliás, é uma das minhas músicas preferidas na versão da Celine Dion. Vim depois a descobrir que havia muitas outras versões, que aliás que esta música era uma música até bastante conhecida. E digamos que até começou por nem ser instrumental, por nem ser cantada. Aquilo que eu sei, não, é uma obra clássica só, o Schubert, acho eu. E a verdade é que, ou seja, encontrei várias versões desta música. E uma das que eu encontrei foi da cantora Nana Muscuri. E o cenário é o seguinte. Domingo à tarde, Carlos Bonaparte encontra nesse compartilhador, ainda em 2005, ou princípio de 2006, ainda não conhecia o outro, encontrou uma discografia de 2 gigas e alguma coisa, de uma cantora chamada Nana Muscuri. Ele já a conhecia por causa do Guten Morgen, Sunshine, e decidiu, isto é o meu avião para a Alemanha, pronto, aí para a Grécia, aliás, era tanto que tenho alemão quanto acho que ela é alemã. Pronto, e então dizia eu que esta, ou seja, Carlos Bonaparte baixou a discografia inteira desta cantora. Deixou o computador ligado durante toda a noite e de manhã, quando acordou, a discografia tinha acabado de chegar. Ia pelo caminho de automóvel, não tinha internet, mas como era um portátil e aquilo ainda tinha bateria. Hoje em dia não se aguenta sem ela, mas na altura até se aguentava umas boas horas. Carlos Bonaparte estava a aproveitar e a descobrir a discografia da cantora. Descobriu um CD com músicas de Natal ou músicas religiosas, enfim, e encontrou esta música. Ficou fascinado. Porque é uma versão igualmente bonita. É uma versão... diferente, mas é uma versão igualmente profunda, uma canção igualmente com a alma, da cantora Nana Muscuri. E a verdade é que esta cantora traz muitas emoções também, porque, precisamente por isso, porque Carlos Bonaparte fez muitas experiências. Ele baixou muitas músicas e muitos discos de artistas que não conhecia. E a verdade é que foi isso que lhe deu as bases da cultura musical, que hoje, a que hoje carrega. O seu espólio de conhecimento hoje é bastante grande, muito por culpa dessas experiências. Deixa-me cá ouvir a ver se eu gosto disto. Como na altura não dava assim para baixar músicas do YouTube, nem mais assim para procurar, digamos que o YouTube só é do Google, creio que desde 2008, portanto. Até lá não era algo tão fácil. Né? E portanto, bom, deu para... deu então para, ou seja, tinha que baixar os CDs, ou as músicas, baixa muita música da Bulgária. E tornou-se fã de um cantor chamado Liva Alesic. Mas isso serão cantigas para outros programas. O que importa é mesmo esta. De Nana Muscuri. A música, como disse, chama-se Ave Maria. E não tem tanto a ver com o que eu sou em com a sua aproximação, ainda que uma nova imagem de Deus, não tem muito a ver. Tem mais a ver com todas aquelas descobertas que foram feitas naquela altura e que resultaram. É isso que eu pedi. E que resultaram num aculturamento musical. E pronto. Foi este o motivo, mas realmente a versão que fica para a sua memória é a da Céline Dion, que é mais uma daquelas músicas que Carlos Bonaparte ouvia durante a tarde, sobretudo nos intervalos, na sua mítica C12, que coitadinha já não existe, já, enfim, fica para a memória, e pronto. É esse o motivo. Oh. patinador à caixa central. Eis que chega aquele momento da semana em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque à terça-feira, às 18 horas 6 da tarde, quer dizer, 6 da noite agora, às 8 horas 6 da noite, depois da mudança de hora em Portugal continental e nas ilhas, às 18 horas começa este programa tão triste, tão ridículo que é o Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Um bem-aja para o Carlos Bonaparte, que nos acompanha neste dia tão singelo, tão bonito, que por acaso teve a chover o dia todo. Mas, de resto, está tudo muito bonito. Como estás, Carlos Bonaparte, desde a semana passada? Tudo na mesma? Está tudo na mesma, muito obrigado. Ora, deixa-me só dizer-te duas coisas. Só uma porque esqueci da outra. Mas tu disseste continente e ilhas. Não mudou a hora, na Madeira e nos Açores. Mudou, mas nos Açores são agora 17 horas, não são 18. Oh. Não, eu não disse que eram 18 horas nos três sítios. Eu disse depois desta mudança de hora, Portugal continental e nas ilhas. Está bem, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, está. É a mesma coisa. Hoje, eu esqueci-me. Esqueceste? Pronto. Esqueci-me. De quanto lembrares a visa? Nem que seja daqui a uma hora. Bom, hoje vamos começar, como já devem ter reparado, com mais um momento de drama, um momento seleto. E já me lembro. Já te lembro, então foi. Tu disseste que era um programa triste, não sei o quê, e que era o Escolhes Tu, Escolho Eu. Pronto, é um programa triste porque és tu a escolher. Passando os comentários infeliz à frente. Hoje vamos uma vez mais começar com uma música triste. Como os ouvintes já terão reparado, este foi o início de uma emissão do Escolho Eu, a sexta. Portanto, é preciso recuar quase 3 anos, dia 9 de novembro de 2010. Quando Carlos Bonaparte decidiu incluir nesta emissão, imaginei só, 143, Ave Maria, lembrei-me logo, calma, que isso no dia 9 de novembro de 2010, foi a melodia, um cenário fundo, aliás, ainda estão a ouvir aqui com umas vozes um bocado pro esquisitas pelo meio, não sei de quem são, acho que eram dos dois locutores deste programa na altura. Que ainda não eram Oscar nem Emil, que ainda eram só o Nuno e o Carlos e o Nuno. Mal Carlos Bonaparte escolheu a melodia Ave Maria, que refira-se, não era para esta semana, era para há duas semanas, no dia 31 de agosto, no dia 24 de agosto, mas uma falha na cabeça de Nuno Miguel, na memória para variar, levou a que as três coisas fossem transportadas para hoje. Nuno Miguel recordou-se logo desta emissão e então pensou: vamos voltar aos primórdios dos Cortes que Escolho Eu. Vamos recordar esses inícios no estúdio número 2, porque nota-se até a diferença no som que sai do microfone, que entra no microfone e depois sai das colunas. E vamos referir, Nuno Miguel vai referir, uma coisa que é algo bonito. Esta Ave Maria que vamos ouvir, não perguntem ao Nuno Miguel qual é a intérprete. Vamos mas... ouvir. Vamos ouvir. De seguida. Sim. Vamos ouvir. Sim. Tens razão. Então porquê essa interrupção momentânea? Porque eu pensei que estavas a referir a que nós acabamos de ouvir. Mas sim. Vamos ouvir. Tudo bem. Não perguntem ao Nuno Miguel qual é a intérprete em si, porque a música é sempre atribuída a Schubert, que Carlos Bonaparte referiu, e com todo o sentido, com toda a fundamentação, há pouco. Schubert, se vocês quiserem, aparece Schubert, Ave Maria, e depois, entre parênteses, ópera. É o que costuma aparecer na designação da melodia que se segue. E a verdade é que esta canção... Não tenho certeza se já vinha... O Nuno Miguel não tenho certeza se já vinha incluída, mas foi com certeza, incluída ou não, foi com certeza uma das primeiras melodias a ser escutada e a ser incluída nas pastas do seu computador portátil. Um computador portátil que já viu muita coisa naquele quarto. Não é que chama-se dizer que os candeeiros... De cada quarto vem, já assistiram muita coisa. Por exemplo, os patos de Donald, não é? Aqui o candeeiro do Carlos Bonaparte, que é um pato de Donald, já assistiu muita coisa. O Carlos compreenderá. Se sim. Eu falar Britney Spears, já se recorda das aventuras que o pato de Donald, queimado e já verificou à sua frente. Já. Ficou queimado de tanto pestanejar e tanto virar a cara. Bom, aquele portátil que já tanto assistiu foi quase batizado pela mão dia que se segue. E a verdade que há uma parte, não sei se concordarás, e já que escutamos Nana Muscuri, mas na minha, na opinião de Nuno Miguel, na perspectiva de Nuno Miguel, a versão que segue é ainda mais forte, mais poderosa. Não sei se concordarás, Carlos Bonaparte, sendo ateu ou religioso, é uma melodia que nos deixa parados, durante uns segundos, talvez minutos, a refletir, a induzir e a ter outros pensamentos sobre a nossa vida. Gostei especialmente de outros pensamentos, mas exato, dizia eu que, sim, realmente é verdade. Sendo-se ateu ou religioso, aliás, sendo-se agnóstico ou religioso, porque os ateus nem suportam ouvir este tipo de música. Depende. Sim, depende do grau de ateísmo. Mas, na generalidade, os ateus não gostam de ouvir essas coisas. E os agnósticos e os religiosos, sim, uns gostam mais do que outros, é um facto, dão um valor sentimental diferente. Mas a verdade é que é uma música que nos deixa perplexos com a sua beleza. Olhamos para aquilo e ficamos, no mínimo, pensativos. Olhar não, mas talvez escutar, Carlos Bonaparte. É a mesma coisa, olhar com a alma. Exatamente. E para dar um exemplo, esta música foi escolhida propositadamente como banda sonora no início de 9 de novembro de 2010. Porque a hora mudou. Não, isso foi 26 de outubro. Foi na semana anterior. Porque, e não estou a consultar o documento histórico que tenho todas as músicas já passaram aqui, com certeza, vou confirmar, mas com certeza que a primeira música foi Killing Me Softly dos The Fugees, que fazia reportar ao falecimento da avó de Nuno Miguel. Exatamente. 9 de novembro de 2010, The Fugees, Killing Me Softly, respondeu Carlos Bonaparte com I Have a Dream dos ABBA. Um dia que a mim faz... A mim não, ao Nuno Miguel, faz reportar um período de fim. Final de vida. E é curioso o Nuno Miguel estar a falar nisto 2 dias depois de ter estado num funeral. Que é isso que assinala, pelo menos, a vida terrena, segundo a perspectiva de alguns. Ou muitos. Não, é o fim da vida terrena, ponto final. Mas alguns acreditam que é o fim da vida total. Outros acreditam que ainda haverá outra vida. Franz Peter Schubert. Nascido na monarquia de Habsburgo, na Áustria. Depois de Alemanha, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América. Voltamos à Europa. Primeiro à Grécia e depois à Áustria. Curioso que fica um empate entre a Europa e a América, 3-3. Alemanha, Áustria e Grécia contra Brasil, Estados Unidos e Canadá. Uma emissão muito curiosa esta, de escolho eu. Que está agora a chegar ao fim. É verdade. Para gáudio de todos vós e para a tristeza nossa. Com 6 melodias, qual surpresa. A primeira, Guten Morgen Sonnenschein, do intérprete que ainda iremos descobrir. Mas ficará como música do YouTube. Enfim, quando descobrimos um dia destes, o Guten Morgen Sonnenschein. Logo depois ficamos com o Martim da Vila. E a música Canta, Canta, Minha Gente. Isso hoje está ao contrário. O Nuno Miguel fala sobre a música de Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte sobre a música do Nuno Miguel. Celine Dion, Amazing Grace. E depois Jeff Buckley com Grace. Seguiu-se Nana Muscuri com Ave Maria. E agora vamos chegar, não com YouTube Music, nem com YouTube Craftsman, mas com a música de um intérprete desconhecido. Schubert. Exatamente. Não, e fica sempre atribuído ao Schubert, portanto. Pois. É do Schubert e Ave Maria. É o Schubert. Numa emissão que foi a 143, o que, adivinho, para a semana será 144. Uma grossa 12 dúzias. E não sei porquê, tenho a impressão que esta será das emissões mais especiais do programa que as pessoas escolheu. Falamos sério de princípio ao fim. Tendo uma outra graçola, um outro gracejo. Então creio eu que ficará no registro póstumo deste programa como a emissão mais... a única emissão decente deste programa. Não me digas isso, que até me entristeces. Uma emissão decente dos Costos. É verdade. Olha que eu realmente fico a pensar. Portanto, iremos já encerrar antes que Carlos Bonaparte comece a desviar os seus... Não, eu... Só que realmente fico a pensar, se ainda estarei nas minhas plenas funções, eu fazer uma emissão séria num programa como este. Talvez Carlos Morpato esteja a precisar de um retiro. Caros ouvintes, as minhas sinceras desculpas. Não era essa a intenção. Voltaremos na próxima semana. Escutem com atenção, com tranquilidade e apelem à paz. Na melodia de Schubert, Franz Schubert. Ave Maria. É mais ou menos assim.